Aproveito para te trazer mais alguns retalhos de vida. Desta vez de uma forma mais próxima e mais aconchegada para mim, como vês. Era eu um adolescente, imagina há quanto tempo isso foi, e esperei muitas vezes pelo amanhã. Declarei-me a uma garopa que, agora que elaboro uma retrospectiva sentimental, se me permitir chamar sentimentos ao que se sucedia naquela época. Reparo que ela era já uma paixão de infância, prolongada para os inícios da adolescência. Bom, classificar paixão fica o mesmo recado em relação aos sentimentos. Gostas de mim? Nós dávamos bem, existia ali uma relação positiva, aberta, descontraída. Conversávamos sem receio sobre qualquer assunto. Chegamos até a estudar o alvo masculino dela, que era amigo comum. O acumular de diálogos e de cumplicidade conduzira-me a outro patamar. Gostas de mim? Gosto, é fácil ver. Gosto de estar e de falar contigo. Mas gostas de mim? Amanhã falamos. No dia seguinte, gostas de mim? Tenho de ir, a minha mãe está doente. Amanhã falamos. Gostas de mim? Vou embora, estou atrasada para as aulas. Amanhã falamos. Tantos amanhãs, durante tanto tempo esperei em vão. Mais valia ter recebido logo um não. Ficava à tua espera no final da rua onde habitavas, ou início, se analisavas os números das portas. Ao final da tarde, antes de regressar à minha terra, lá estava eu a ver quando saías de tua casa. E depois, muito ou pouco, lá tentava disfarçar que passava ali naquele local, àquela hora, apenas por coincidência. Mero acaso. Cada passo que davas, eu observava-te. Cada suspiro que soltavas, eu amparava-o. E jurei que ia continuar a ver-te, ao meu modo, a cuidar de ti. Para quê? Para amanhã adiares. Para amanhã. Every step you take, I'll be watching. Agora não pode ser, mas sei que um dia partirei. Partiremos. Deixarei este vazio diário, esta escuridão triste, esta solidão constante e este meu mundo limitado. Conhecerei um preenchimento consistente, uma luz alegre, uma companhia enriquecedora e um mundo vasto, bonito. Tudo ao teu lado. Viajaremos os dois. Abandonaremos o habitual, monótono e já aborrecido percurso no elétrico de casa ao posto de trabalho e vice-versa, para entrarmos num barco grande, no navio. Um navio que nos irá levar para uma existência diferente, mais rica. Não me voltes a lembrar que já me pediste há 2 meses para deixar o emprego e tratar dos bilhetes da viagem. Mas é melhor aguardar mais um pouco. Agora estou a ser necessário lá na firma. És sempre necessário. Sim, mas hoje há um pretexto especial a ser preparado. Mais um. Por isso espera. Hoje não, amanhã talvez. Amanhã vamos. Partirei contigo e experimentaremos uma nova e bela aventura a dois. Sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai. Adesso sì, li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno allora e mancano le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, e io solo tu sei qui con me. Estou todos os dias convosco. Todos os dias, não há exceções, ao contrário da maioria das regras. Habito sob o teto que também é o vosso. Por isso seria complicado não nos cruzarmos diariamente. E cruzo-me sem frete, sem esforço. É um prazer, é um gosto. É mais, é um privilégio estar na vossa companhia e sentir-me protegido, acarinhado por vós. Vocês sabem que eu também sinto o mesmo por vós. Talvez mais. Sim, vocês vêm. Estou presente, não me afasto, ajudo. Acho que nunca vos disse que gosto muito dos dois, que vos estimo e admiro, que quase preciso de vocês para me sentir bem. Vocês sabem. Mas se calhar vou dizer, só para reforçar algo que já é uma certeza. Agora não, que não dá jeito. Ficaria mal enquadrado nesta conversa. Depois. Bem, mais tarde, hoje também não. Estou novamente a ponderar sobre isso. Não, neste momento não. Já partiram. O sol, duplo sol da minha vida, deixou de estar nesta vida e eles nem ouviram o que eu lhes ia dizer. Eu ia dizer-lhes. Agora resta-me pensar, refletir ou chorar quando me lembro do adeus. Da perda daquele amor, da ferida que ficou, de algo que agora não tem cura. Teve, num determinado tempo. Deixei-a fugir. Culpa minha. Agora chora sozinho, ou tenta que os sucessores não fiquem calados, como ficaste. Pego pensando, logo estou chorando. A paixão detona em meu peito. Ai meu Deus, ai Deus, Deus. E o que restou deste amor? Somente o adeus. Paixão ou é loucura? Raiva e prazer. Já ouvi. Deve ser a 37ª vez, nos últimos minutos, que me lembras que tenho aquilo para fazer. Não me esqueci. Não é preciso ser hoje. Faço amanhã. Eu sei que amanhã faço. Eu sei que amanhã não faço. Ontem sabia que hoje iria fazer. Tal como esperei sempre pelo amanhã, para saber se aquela adolescente iria responder sim ou não à minha pergunta. Continuo à espera da resposta. Deixei sempre para amanhã a interrupção temporária do meu ofício e a concretização daquela viagem a dois, que foi adiada sistematicamente. Um sistema que se mantém. Essa viagem continua em suspenso. Até quando? Não sei. Talvez só até amanhã. Fui prolongando o silêncio sobre os afetos verdadeiros que me ligavam aos meus progenitores. Nunca chegaram a saber onde eles estavam. Tantas vezes deixei, fui deixando a janela aberta para amanhã. Aí chegavam, ou o cansaço, ou uma alegada falta de tempo, ou uma calma demasiada, ou um pretexto qualquer, forçado. Forças que deixavam tudo para amanhã. Forças que me deixaram sem forças para o hoje, que estava tão perto. A janela, a mal fechada. Chega a hora do cansaço. Faz o tempo desfiando anéis de fogo passo. Dizes-me até amanhã que tem de ser que te vai, porque amanhã, sabes bem, é sempre longe demais. Acendo mais um.